das meias dividindo mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta. Adoro quando você me abraça assustada. Eu sou seu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já tem a cópia da minha chave, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Era contato do seu lado, toda manhã. Ouvi seu bom dia, o café croissant, as fotos da gente correndo no quintal, com altos e baixos de todo o casal. Quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Vem gala e crochê.